sei pra mim e pra você que seja com outra pessoa. Porque eu já aprendi a dizer não. Eu quero algo de bom pra você e pra mim e pra você que seja com outra pessoa. Porque eu já aprendi a dizer não. Quantas vezes uma solidão ou dois a gente é deixado pra depois. Eu não quero fazer isso com ninguém, não. Quantas vezes uma solidão ou dois a gente deixa a pessoa pra depois. Como isso é chato, sem recado, sem recado. Deixa eu claro, secretária eletrônica ao lado. Eu tenho mais coração que você. Eu às vezes também, porque hoje eu não tô zen, mas no fim do dia eu pretendo estar. Eu vi o sol de já nascer do teu peito, céu, amor. Mas eu quero algo de bom pra você e pra mim e pra você que seja com outra pessoa. Porque eu já aprendi a dizer não. Coisa da minha cabeça ou não? Você não é de ninguém. Você não é de ninguém. Você não é de ninguém. Se voltar pra mim vai me fazer sofrer. Eu quero algo de bom pra você e pra mim e pra você que seja com outra pessoa. Já aprendi a dizer não. Eu quero algo de bom pra você e pra mim e pra você que seja com outra pessoa. Porque eu já aprendi a dizer não. Eu quero algo de bom pra você e pra mim e pra você que seja com outra pessoa. Porque eu já aprendi a dizer não. Eu quero algo de bom pra você e pra mim e pra você que seja com outra pessoa. Se voltar no tempo pra te desviar de mim. Quantas vezes na minha mente eu te xinguei por coisa tola que você fez. É coisa boba que você disse. Eu tive medo de dor de estômago e tive. Homem não tem força pro revite. Eu sofri, mas hoje eu sei que você não é de ninguém. De ninguém. Você não é de ninguém. Se voltar pra mim vai me fazer sofrer. Quero algo de bom pra você e pra mim e pra você que seja com outra pessoa. Porque já aprendi a dizer não. Eu quero algo de bom pra você e pra mim e pra você que seja com outra pessoa. Eu já aprendi a dizer não. Quero algo de bom pra você e pra mim e pra você que seja com outra pessoa. Aprendi a dizer não. Quero algo de bom pra você e pra mim e pra você que seja com outra pessoa.